que estava a chorar. E Jesus perguntou por que ficou perturbado. Elas logo disseram: Lázaro está sepultado. Jesus estendeu as mãos para o céu e disse: Lázaro, sai para fora. Disse Jesus: vai embora, ouvindo seu nome chamar. Lázaro ressuscitou. Lázaro, sai para fora. Disse Jesus: vai embora, ouvindo seu nome chamar. Lázaro ressuscitou. Maria veio dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse a ela: se creres, verás maravilhas, porque se creres em mim, agora mesmo direi: Lázaro, sai para fora. Disse Jesus: vai embora, ouvindo seu nome chamar. Lázaro ressuscitou. Lázaro, sai para fora. Disse Jesus: vai embora, ouvindo seu nome chamar. Lázaro ressuscitou.